tão fervoroso e progrediu tanto na fé e sentia tanto desejo de fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, evangelizar as pessoas. Mas ele não tinha coragem de largar a oficina. Ele esperava que Deus lhe desse um sinal mais forte para que ele pudesse deixar tudo e se dedicar ao Evangelho. Um dia, chegou uma carta na sua oficina mecânica, uma carta do interior de Minas, de uma cidade bem pequenininha, a carta de uma irmãzinha, pedindo a ele que fosse para aquela cidade, porque o pastor que estava lá havia falecido e a igreja estava praticamente abandonada. A igreja era pequena, a cidade era pequenininha e precisava de um homem de Deus. Quando ele leu aquela carta, ele sentiu um desejo muito grande de largar a oficina e cuidar daquela igrejinha. Foi quando ele teve a ideia de fazer uma rápida visita para conhecer a cidadezinha e também a igreja. E ele achou a cidade muito pobre, a igreja muito pequenininha, mas o povo era tão amoroso, e aquela irmãzinha dizia: meu irmão, eu lembro de você, quando você se converteu há anos atrás. Naquela ocasião eu senti que você seria um pastor. E agora, que nós estamos sem pastor nenhum nesta igreja, eu tomei a decisão de lhe escrever. Venha tomar conta deste pequeno rebanho. E ele disse: ah, irmã, não sei, vamos orar, não é? E ele voltou para casa, voltou para sua oficina. Ué, ele tinha pedido um sinal de Deus, algo mais forte para que ele pudesse se dedicar à igreja. Mas parece que ele não interpretou aquele assunto, aquele negócio, aquele fato como um sinal de Deus o chamando para a obra. E ele foi pensando no caminho. Durante o percurso na estrada, ele foi pensando: meu Deus, eu vou continuar na minha oficina mais um tempo, vou fazer um pé de meia, e aí, quando eu tiver uma reserva, posso até tomar conta de uma pequena igreja como aquela, naquela cidadezinha. Mas agora não dá, eu tenho família, meu Deus. Eu espero um sinal mais forte da tua parte. E quando ele chegou em casa, quando ele chegou na oficina, foi surpreendido pela notícia que naquela noite um ladrão havia entrado e roubado várias ferramentas. E roubado várias peças da sua oficina. E ele pensou: puxa, fui cuidar das coisas de Deus e olha só, o ladrão entrou aqui. E ele não interpretou aquilo como mais um sinal de Deus. E ele ficou orando: meu Deus, me dá um sinal que eu tenho que largar tudo e cuidar da tua obra. E ele ficou com a cabeça fervendo, trabalhando ali nos automóveis, nos motores, mas pensando na obra. E o tempo todo orando em espírito e dizendo para Deus: meu Deus, me dá mais um sinal de que eu tenho que largar tudo para cuidar do Evangelho, cuidar da tua casa. E ele passou aquela semana em angústia. No final do dia, trancou a oficina e foi para casa e passou a noite inteira orando na sua casa: meu Deus, me dá mais um sinal de que eu tenho que largar tudo. Olha, eu tenho família, tenho gente para criar, eu tenho filhos. Meu Deus, eu precisava de um sinal da tua parte. E ele orou praticamente a noite inteira. Quando amanheceu, vieram bater à sua porta e disseram: ih, meu amigo, você não está com sorte mesmo. A tua oficina foi assaltada semana passada e agora o ladrão encostou um caminhão e levou tudo, você não tem mais nada. Aí, ao invés de chorar, lamentar, ele disse: meu Deus, obrigado por este grande sinal. Agora eu não preciso largar mais nada, porque não tenho mais nada. E assim, fez as malas e mudou-se com a família para aquela pequena cidade e foi fazer a obra de Deus na direção do Espírito Santo. E o seu trabalho foi ricamente abençoado por Deus. Este homem teve a felicidade de Deus decidir tudo por ele. Mas nem sempre é assim. Deus exige da pessoa que tem chamada para a obra que a pessoa tenha o espírito de renúncia, para deixar as coisas para trás e seguir em frente. O próprio Jesus afirmou: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Por isso, se você está sentindo de Deus uma chamada poderosa para fazer a obra e tem orado pedindo um sinal, uma palavra, o que é que você acha que é esta ilustração? É uma resposta de Deus para você. Deus está usando a minha boca agora e esta ilustração e esta rádio para dizer: eu quero você na minha obra. Este é o sinal. Vá em frente e eu serei contigo e abençoarei a tua vida e te sustentarei e te honrarei por onde quer que andares.